Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance? Eu não sei ligar! Oh, baby, hold me. Come to me and let me be your one and only. Cause I can make it all right till the morning. I can tell that you're tired of being lonely. Take my hand, don't let go, baby, hold me. Come to me and let me be your one and only. Cause I can make it all right. What you doing is stuck. 'cause the one that you love has pushed you away, and you can't deal with the pain, and now you're trying to fix me, mend what he did, and find the piece that I'm missing, but I still miss him, I miss him, I'm missing him, oh, I miss him, I miss him, I'm missing him, and outra. É demais! You were looking rough. our love will shine. I'll always be yours, and you'll always be mine. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. É sua noite de quarta-feira está mais romântica do que nunca. Love Songs é o programa que o Canal 2 passa a exibir às quartas-feiras, às 22 horas, com a apresentação de Thaís Calduro. Não perca as mais belas melodias que tocam no seu coração. Love Songs, todas as quartas-feiras, às 22 horas, com Thaís Calduro, no Canal 2 da Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que também podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às terças e sextas-feiras, 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Queres ouvir os melhores sets de DJs? Um mix que dura e dura e dura? Ficar a curtir grandes sons durante horas sem qualquer locução, sem letra pelo meio? Então fica atento a Dance Music, o teu programa de música de dança, que vai para o ar na noite de quinta para sexta-feira, da meia-noite às 2 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Já, já, muito mais músicas! Let's go. 10 more. música em cada sequência. So play for as melhores músicas no ritmo que você gosta. I can't get enough, I can't get enough, I can't stay on the ground. music's got me going higher. I feel like I can touch the sky. It's taking me porrada de som. I can't live without There's not much more to say. La la la.